Bom, chegando para o nosso terceiro e último bloco, onde nós vamos responder as perguntas dos nossos amigos e também deixar os nossos palpites para as etapas de Martinsville, da Truck Series e da Sprint Cup. Bom, começando pela pergunta feita lá na página do Big One Brasil, pelo nosso amigo Anderson Barbosa. Ele mandou um abraço para a gente, boa noite e manda as perguntas. Bom, o Carl Larson é realmente diferenciado, coisa que não vejo no Kwiatkowski. E já para ver que ele anda no ritmo de todos com a Ganassi. Existe possibilidade a curto prazo dele ir para a Hendrick no número 5 ou no número 24 quando aposentar, ou o contrato dele com a Ganassi é muito bem amarrado? Bom, tem contrato. Agora, se ele vai mudar de equipe ou não, eu não sei. Mas penso que ele vai continuar aonde que abriu as portas para ele, que foi a Ganassi. Ganassi que apadrinhou ele, abraçou ele. Então, penso que ele vai continuar. Não vejo ele mudando de equipe. Tanto é que ele, a Ganassi também não está tão ruim assim, que ele vai ter que mudar para uma equipe radical. E só para reforçar, para relembrar, uma coisa que nós vimos falando, já falamos bastante sobre isso, o Chase Elliott, que está na National Wide, no 9 da Jonah Motorsports, o Chase Elliott é um possível, quem sabe, substituto do Jeff Gordon quando parar no carro 24. Mas isso é assim, ó, quem sabe, um possível substituto. Muito cedo ainda para falar do Jeff Gordon. Jeff Gordon que pretende, eu tô achando, tá, pessoal? Não é o que ele falou, isso é opinião minha. Eu penso que ele pretende ainda correr pelo menos mais uns 3, 4 anos aí para depois pensar em parar. É, ele disse que se fosse campeão esse ano ele aposentaria. É, ele falou isso, se ele for campeão ele aposenta. Então, se ele for realmente, se ele for campeão, ele vai aposentar. Caso isso não acontecer ano que vem, se ele for campeão, ele aposenta. Então assim, vamos colocar que ele não for campeão. Corre mais aí, mais 5 anos aí ele vai correr. Mas se ele for campeão um ano, em 2, 3 anos, ele vai parar. Mas vamos colocar quem não conseguiu o título, estão 5 anos. No carro 5 é difícil, quem tem um bom contrato. Não sei se o carro 5 também é tão forte assim. E sobre o Dylan, eu não vou falar, prometi que só vou falar dele depois quando acabar o campeonato. Olha, eu acho que não, até porque a Ganassi até já tem uma aliança, ele tem equipamento da Hendrick, assim como a equipe do Tony Stewart, e eu acredito que o Larson é um cara que trouxeram para a equipe para mudar ela de nível, né? Eu imagino que só se for daqui uns 6 ou 7 anos, não sei. Também a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Ele gravou os que acontecem, né? É, eu não acredito em uma saída assim. Primeiro que eu acho que o Hendrick tá feliz, apesar do Casey Kane não ser aquilo que eu achava também. Mas, sim, como bem o Léo também frisou, tem o Chase Elliott sendo preparado e a estrutura da Ganassi só vem melhorando, né? Então o Larson só tem a acrescentar mais pro time. E discordando um pouco da sua opinião, Anderson, eu acompanho o Kwiatkowski já há 3 anos, e se ele não for melhor, ele vai estar mais ou menos no mesmo nível do Kyle Larson, tá? Então vamos pegar devagar. Vocês viram o Kyle Larson ano passado e agora esse ano, então vocês não estão comparando bem o que é o Kwiatkowski, e na verdade não devemos comparar os dois, devemos saber que cada um tem um estilo de tocada, e o Dylan, em mais algumas provas, já vai estar dando trabalho. Podem ficar tranquilos que esse aí eu assino embaixo, que esse eu acompanhei desde o começo. A outra pergunta, o Anderson emendou aqui umas 3 perguntas. Aí ele, tirando o número 3 e o número 42, qual outro Hulk vocês colocariam como destaque da sprint até o momento? Ou o If também. E o Alex Bowman também, porque ele tinha equipamento muito fraco e ele conseguiu se qualificar para todas as corridas. Levando em conta a Daytona, por exemplo. Nos duas ele teve uma situação monstro. Com o If. É, o Bowman, parabéns, muito bom. Decepção, você não pergunta, mas eu vou falar, Ryan Truex. É, bom, aí ele pergunta, ele faz uma em homenagem ao Léo. Se você tivesse o Game Shark Mod Driver Replace com direito a 5 mudanças na Sprint Cup, quem seriam os demitidos e promovidos? Boa semana para vocês e um abraço. Abraço, antes. Bom, vamos lá, então. Um cara que eu já de cara já ia demitir já ia ser o Case Keenum. Case Keenum, eu já tirava o Case Keenum e colocaria outro piloto aí, que eu não vou saber falar qual agora, mas eu já tiraria ele. O outro piloto também que merece um lugar melhor é o Coif, que nós acabamos de falar. Coif, ele vem mostrando evolução, mostrando que sabe andar. Então, estou gostando muito do Coif. Outro piloto também que está devendo um pouquinho aí, que já deveria ter mostrado mais alguma coisa aí também, é o Greg Biffle. Greg Biffle até agora não fez nada, não está aparecendo. E o Greg Biffle, eu até colocaria, resgatava o Jeff Burton para ocupar o lugar dele. Penso que talvez o Jeff Burton daria até mais trabalho. E o quinto piloto aí que eu também trocaria aí também, que está precisando... Esse eu até colocaria ele num carro melhor, que é o Lando Castro. O Lando Castro no carro 40 aí, ele tá fazendo um bom ano na Nationwide. Ele merece um carro um pouquinho melhor do que ele tem hoje em dia na mão dele. Essa equipe que ele tá é até uma equipe de único carro. É uma equipe bem caseira mesmo, uma equipe que o pessoal compra motor, compra tudo para montar carro para correr. Então o Lando Castro, ele tá melhorando, ele tá assim, ele tá precisando, ele merece um bom carro aí, eu trocaria ele de carro aí. Olha, no meu caso, agora não demitiria ninguém, mas tem alguns pilotos aí que eu acredito que deveriam fazer como o Matt Kenseth fez, como o Kevin Harvick fez, né? E para outra equipe, como o Greg Biffle, o Denny Hamlin, até, né? Pilotos que eu acho que se mudassem de casa, poderiam ter um resultado muito melhor, porque às vezes você fica muito tempo num lugar, né? E acaba se acomodando, né? Enfim. Bom, eu faria essas alterações. É, eu tiraria o Greg Biffle, sem dúvidas, Greg Biffle e Case Keenum já seriam mandados embora. Ryan Truex, eu também acho que muito cedo para a Cup, talvez devolveria ele para a Nationwide ou para a Truck Series e tiraria ele da Cup. Quem mais? De boa mexida. Daria um carro melhor para Landon Cassel e Reid Sorensen, com certeza. Dos segurões aí, eu só mexeria em Greg Biffle e Case Keenum. E aí ia mexer nessa molecada aí. O Rich Sorensen e o Lando Kesson com certeza merecem carros melhores. O Colin Whip, eu tenho gostado do trabalho que ele vem fazendo no 26. Deixaria ele quieto lá por enquanto, sabendo que ele pode melhorar esse carro aí. Mas... E talvez pro Kligerman também um pouco cedo. Mas de figurões, Greg Biffle e Case Keenum certamente mandaria embora e procuraria carros melhores para Lando Kesson e Rich Sorensen. Eu sou fã do Rich Sorensen, é até complicado eu falar, eu gosto muito dele. Bom, vamos lá. Perguntas na Home Tracks. Guilherme Martins manda mais uma essa semana. Pergunta simples e direta. Pode ser o ano do Buxinho vencer no domingo e não no sábado e ser campeão? Pode. Olha, cara, eu acredito que pode ser, né? Mas tudo vai depender lá do Chase, né? E do equipamento Toyota, né, na hora e principalmente do equilíbrio da cabeça dele. Se ele tiver a cabeça no lugar, a chance dele aumenta muito. Não é o ano de Kyle Busch. Igual foi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Não é o ano. Temos Kansas no meio do Chase, a gente não pode esquecer. E esse formato aí não é para piloto arrojado como o Kyle Busch. Então, pode esquecer, moçada. O Eduardo Antunes. 5 corridas, 5 vencedores diferentes. Teremos mais de 16 vencedores diferentes antes do Chase? Abraço. Difícil ter 16, mas creio que 12, 13, de 10 a 13, sim. Olha, eu chutei uns 14. Eu fico com 12, no máximo 15, mas meu número é 12 vencedores. É, bom, de perguntas é isso. É, bom, vamos palpite para Martinsville. É, saiu o entrelist da Cup, mas ainda não temos o entrelist da Truck Series. É, a gente já sabe que vai ter Ben Rhodes no número 32. É, eu acredito que o Ron Hornaday continue. É, o Burton já está confirmado, o Jeb Burton. E tem algumas outras figuras aí, tipo... É, quem mais aqui? Travis Scrapio. Cole Custer já estava confirmado. Travis Scrapio vai na 50. Tem algumas novidades aí, boas. É, não teremos Miguel Paludo ainda, por enquanto. É, palpites básicos aí. Ah, a gente tem no 51 o Eric Jones. Hornaday confirmado, Pedro. Confirmado, não tem. É, o Hornaday? Isso, confirmado. Beleza, beleza. Bom, eu vou postar no vencedor do ano passado, da segunda corrida, Dale Earnhardt Jr. Eu acho que quem vai vencer a coisa vai ser o James Sauber. Ron Hornaday. É... Bom, Sprint Cup. Saiu um entrelist unoficial ainda, né? Não oficial. 44 inscritos. De diferente, o Michael McDowell no número 95. Que ainda não tem vaga garantida. É, no mais, os mesmos pilotos, talvez, que largaram. A gente tem o Joe Nemechek no 66. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. O Travis Scrapp vai no 32. E no mais é isso aí. 33. 33, Tim Hill. Então é isso. Palpites. Jimmy Johnson. Por enquanto, Danny Hamlin no 11, tá, gente? Se ele for liberado, ele vai no 11. Ah, Chris Ford. Jimmy Johnson também. Tô com palpite que o Jimmy Johnson tá com vontade. Bom, é isso aí. É... Então, as corridas em Martinsville são Truck e Sprint Cup. E Sprint Cup. A Nationwide só volta no Texas. É, as Trucks correm no sábado. 3:30. Eu, olha isso que eu ia falar, o horário, para você checar para mim. Então, confirmado. 3:30 horário daí, né? É. 3:30 horário de Brasília e a Sprint Cup 2:13 horário de Brasília, 1:13 lá nos Estados Unidos e aqui no Mato Grosso. É, 2 horas. Exatamente, dá 1 hora de diferença. Bom, moçada, então é isso aí. É, chegamos ao final da nossa 30ª edição. Para vocês continuarem nos acompanhando, é no Twitter, @leoguina, @helio_lima42, em homenagem ao nosso querido amigo Caio Larson, e o meu é @pedromugart. É, no Facebook você pode acompanhar a página That's Racing Brasil, e você pode também acompanhar o grupo NASCAR Home Tracks. É, eu não sei se está secreto ainda, como é que o Léo está mantendo, mas... Não, eu mudei. Tá como fechado, tem que ser membro do grupo para poder enxergar e comentar. Ah, mas tá, sim. Mudei. E aí, como faz se alguém que queira entrar? Já é de uma solicitação para alguém que foi amigo? É uma solicitação que já autoriza. Façam isso. E o Hélio... Tá escrevendo no racesversusrace.blogspot.com ou é o WordPress, meu amigo Hélio? Toda vez eu me confundo com isso. Hélio morreu. É blogspot. Ah, tá. Hélio está vivo. É blogspot.com. Então é racesxraces.blogspot.com. E eu, você pode estar acompanhando aí no Big One Brasil também. É, toda semana as notícias aí por conta dos Thiago, Santa Rosa e Raposo, E estão me cobrando para mim voltar a escrever uma coluna semanal, mas eu estou trabalhando igual um escravo e não estou tendo tempo, moçada. Assim que eu conseguir um tempo, eu prometo que eu vou voltar a escrever. Tá, beleza? Então é isso aí. A gente volta na semana que vem para comentar o que aconteceu nas trucks e na Sprint Cup lá no Paperclip em Martin. Look inside.